Muito boa noite, sejam bem-vindos à 11ª emissão do Colecionador de Sons, um programa de Luís Anteiro, feito a partir de Oliveira do Hospital para a Rádio Zero e totalmente preenchido com gravações de campo e suas narrativas sonoras em viagem. Para esta emissão, o Colecionador de Sons encosta-se a 3 plataformas sonoras e desvenda os seus segredos. Kelanayo, do artista mexicano Daniel Del Rio, Colin Hart Sound Kitchen, do americano Colin Hart, e arquivosonoro.org são a base para a emissão de hoje. Paisagens sonoras retiradas diretamente da floresta, como no caso de Arquivo Sonoro, numa viagem de barco, como no caso de Colin Hart, ou gravações a partir de casas abandonadas e destruídas, aqui num aspecto mais conceptual do artista mexicano Daniel Del Rio, é o mote para a emissão de hoje. O Colecionador de Sons, como sabem, repete-se aos sábados entre as 4 e as 5 da tarde para audição ou download integral dos programas. Utilizem o site www.luisantero.yolasite.com através do link para a página O Colecionador de Sons. Sejam bem-vindos e espero que seja mais uma emissão do vosso agrado. Thank you. Es que ya estuvo suave, o sea, 7 quincenas ya, ya como que ya. Ya está excedido. Ya está excedido. ¿Qué onda? ¿Sabes? ¿Pero qué andan aquí? Podando. Thank you.